Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis 18. Gênesis capítulo 18, eu tenho um trecho um pouco longo para ler. Nós estamos estabelecendo um propósito de orar para vencer a crise, mas orar de uma maneira especial, em unanimidade, unidos realmente, não é? Com fé, com perseverança, para que Deus possa estar agindo na vida de cada um de nós, na vida da sua igreja. Para que a gente tenha certeza do livramento divino, para que os nossos corações, através da prática da oração, possa ter a certeza que o Senhor nos sustenta e que o milagre virá a seu tempo. E eu gostaria hoje de meditar um pouquinho sobre um trecho da vida de Abraão. Trecho que mostra justamente isso, o poder divino manifestado através da oração de Abraão. Então vamos lá, vamos ler Gênesis 18 a partir do verso 22. Gênesis 18, a partir do verso 22. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matarás o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio? Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirá por isso toda a cidade? Ele respondeu: não a destruirei se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não o farei por amor dos 40. Insistiu: não se ire o Senhor, falarei ainda, se houver porventura ali 30. Respondeu o Senhor: não o farei se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. O que nós estamos vendo aqui? Nós somos tão imperfeitos nas nossas vidas, nas nossas atitudes, que a gente, de ler o texto, já se irrita com Abraão. Não é? Parece que Abraão está testando a paciência de Deus. Mas talvez essa maneira tenha sido a maneira que isso foi registrado na Bíblia Sagrada. O que a gente percebe é o seguinte: Abraão fica sabendo que a cidade de Sodoma vai ser destruída pelo seu muito pecar. Deus envia dois anjos, e esses anjos passam antes na casa de Abraão, conversam com ele, com a sua esposa, e depois eles vão partir para Sodoma para destruir a cidade por causa do pecado. Mas Abraão tem ali um sobrinho chamado Ló e toda a sua família, mulher e duas filhas. E ele está preocupado com isso, então ele começa a clamar ao Senhor para que o Senhor tenha misericórdia daquela família. E ele faz dessa maneira, não sei porquê. Se tiver 50, Senhor, não, fica tranquilo. E a gente percebe o seguinte ao longo da leitura, que Ló não era assim tão justo. Olha o que eu vou dizer. Talvez Deus esteja poupando essas pessoas por quem Abraão intercede, muito mais pela postura, pela santidade de Abraão. Olha como é importante. Uma igreja que a Bíblia chama de justa, de justificada no sangue do Cordeiro, olha como pode ser importante a nossa oração. Olha como pode ter peso no reino celestial a nossa oração. Amém? Sodoma, uma cidade que vivia momentos absurdos de pecado. Se a gente for ver lá, nós vamos ler, a gente vai ver que quando esses anjos chegam na cidade, os homens da cidade querem abusar sexualmente deles, pensando que são seres humanos normais. Tamanho era o pecado da cidade. E a oração de Abraão vai contra essa situação, contra o poder das trevas que está prevalecendo em Sodoma de uma maneira, acho que jamais vista. Parece que a população inteira da cidade é má, é maligna, é possessa. E de repente um homem começa a clamar, preocupado com uma família lá de dentro, e a gente vai ver o que Deus vai fazer. Uma coisa que a gente percebe nessa insistência de Abraão: se tiverem 50 justos, o senhor perdoa? Sem problema. O senhor salva esses justos? Sem problema. E se forem 45, o senhor salva também? Vai indo até chegar lá nos, acho que 30, né, que ele parou. A gente percebe uma coisa, é uma oração o quê? Perseverante, é ou não é? Ele não está intercedendo por poucos justos que estão lá dentro, tá? Mas ele está intercedendo, ele está clamando, ele está gastando um tempo enorme da vida dele em oração a Deus e dizendo: dá para salvar? Salva, por favor, Senhor. Entra com a tua providência. Nem todos ali merecem o destino que está sendo traçado nos céus para essa cidade. Então a gente percebe que é ali o quê? Uma oração perseverante. E a oração, toda oração perseverante, gente, toda oração que segue a orientação bíblica, ela traz, ela produz frutos. Gênesis 19, por favor, Sandro, 1 e 2. Ao anoitecer, vieram os dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se, rosto em terra. E disse-lhes: eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés. Levantar-vos-ei de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: não, passaremos a noite na praça. Agora pula lá para o verso 12, de 12 a 16 desse mesmo capítulo. Então disseram os homens, os dois anjos, a Ló: tens aqui alguém mais dos teus, genro, teus filhos, tuas filhas, todos quantos tens na cidade, faze-os sair deste lugar. Pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até à presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram, e o puseram fora da cidade. Gente, eu queria que vocês imaginassem a situação, para que a gente possa se entusiasmar diante da arma poderosa que Deus nos deixa, que é a oração. O clima espiritual em Sodoma, volto a dizer, era o pior possível. Quando Abraão intercede por aquela família de Ló, esses anjos, que foram separados por Deus para levar a destruição para aquela cidade, deviam ser poderosíssimos. Eles passam primeiro por Ló, vão até a casa de Ló e insistem. E nem todo mundo naquela família, tanto que a gente vai ver uma outra coisa aqui. A gente aprende muito com esse trecho da vida de Abraão. Esses genros, futuros genros de Ló, deram de ombro. Eles faziam parte da vida espiritual cheia de trevas daquela cidade e não acreditaram que aquilo pudesse acontecer. Dançaram. Mas depois a gente vê a insistência dos anjos a ponto de pegar na mão da família que estava demorando para responder ao aviso do anjo. E eles pegam na mão dessa família e levam para fora da cidade segurando nas mãos. Aí eu fico imaginando Abraão, nesse momento, continuando a interceder a Deus para que a família de Ló fosse poupada. Uma família que está lá vivendo de alegre numa cidade absolutamente maligna, começando a se enfronhar nessa sociedade maldita. Por quê? Porque duas filhas de Ló iam se casar com habitantes daquela cidade, com aquela moral, com aquela situação tão horrível que eles viviam naquela cidade. E mesmo assim, a intercessão de Abraão tem tanto poder, tem tanta autoridade, que quando Deus decide atender, ele vai lá, insiste, e mesmo diante da morosidade, da reação daquela família, eles vão e livram aquela família do pior. A gente nota que a fidelidade divina para com a intercessão de Abraão é enorme. Então, tenha sempre isso em mente. Você insistir na oração, você ter uma vida de oração perseverante. E perseverar, gente, é saber que você não pode desistir. E para perseverar, por que que essa palavra existe na Bíblia Sagrada tanto? Porque, gente, amanhã pode ser que não aconteça aquilo que você está clamando. Se a coisa fosse tão automática, talvez essa palavra nem existisse na Bíblia, perseverança. Mas por ela justamente não ser tão automática, nós somos levados pelo Espírito Santo, ensinados por Deus a perseverar, a insistir na oração, a insistir no tempo de oração com Deus, até que a gente veja o livramento, até que a gente comece a sentir o livramento de Deus. Eu tenho certeza que depois que os anjos saíram da casa de Abraão, ele continuou a clamar por aquela família. E as orações de Abraão parece que batem nos céus e fazem com que a mão de Deus se direcione em direção àquela família, que é fruto da intercessão de Abraão. Então a perseverança é muito necessária. Por quê? Porque muitas vezes, por não ser imediata a resposta, a nossa tendência, o que é? Como nós falamos no domingo passado, qual é um dos inimigos da oração? O desânimo. Aquilo que faz a gente começar com um pique enorme e parar. Quando a gente começa a achar que está demorando. O que foi falado hoje no início? Tenho contra ti, tens deixado o primeiro amor. Essa inconstância está sendo algo absolutamente visível na igreja cristã dos nossos dias. Nós estamos sendo acometidos por essa doença espiritual. Por isso, o segredo é bater nessa tecla da perseverança. Você orando por aquilo que você precisa, por aquilo que você quer ver Deus fazer na tua vida, você orando todos os dias, você clamando, você insistindo, mesmo não vendo ainda o resultado dessa oração, você já está matando dois coelhos com uma cajadada só. Por quê? Porque você está orando por uma determinada situação que você quer ver Deus resolver. E também está treinando, talvez, aquilo que Satanás mais tenha medo, que é um crente perseverante. Se você não desiste da tua oração, você se torna perseverante, e isso é uma arma poderosíssima que deve fazer aquele sem vergonha se meter debaixo de uma mesa no inferno, de medo da igreja que ora de forma perseverante. Então a primeira coisa que a gente vê é que a mão de Deus vai na direção da oração perseverante e produz sempre frutos. Uma outra coisa que é muito importante a gente falar aqui agora até para preparar o coração da igreja. Gênesis 19, de 4 a 9, nós vamos ver uma outra situação que a oração perseverante produz. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós para que abusemos deles. Moços e velhos. Não tinha nenhuma mocinha não, viu gente? É isso mesmo. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou-a após si e lhes disse: rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho duas filhas. Olha o desespero de Ló. Olha o que ele sugere. Tenho duas filhas virgens, eu vou-las trarei, tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção de meu teto. Aquela coisa da hospitalidade. Eles, porém, disseram: retira-te daí. E acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Até aí, por enquanto. Aí a gente chega e fala assim: o pastor está desde o início dizendo que oração é o canal, é a solução para a nossa vida. Aí os anjos passam primeiro na casa de Abraão, e Abraão faz essa oração insistente para que a família de Ló seja salva dessa destruição certa da cidade de Sodoma, porque vivia dessa maneira. E o clamor de Deus chega, e o clamor de Abraão chega até Deus, e Deus envia os anjos primeiro para Ló, para retirar de lá. Tá? Eles chegam, vem Ló na entrada da cidade, Ló conversa com eles e os convida para ficar na casa dele, receber a hospitalidade de Ló. Esses anjos, depois da insistência de Ló, vão até lá e entram. A população masculina da cidade vê os caras, acham bonitos e vão lá para abusar deles. Aí a gente para pensar numa coisa. Gente, oração sincera, oração perseverante, sempre produz oposição do reino das trevas, sempre. Semana passada, né, Amélia? Amélia foi roubada aí. Nós começamos esse propósito da oração, Amélia foi roubada, a Sueli foi atropelada aqui atrás. E aí a gente para pensar e fala: ué, mas nós não começamos a orar? Nós queremos fazer isso de forma unânime, como um corpo. Nós não estamos nos colocando humildemente debaixo da poderosa mão de Deus. E de repente começam a acontecer essas situações e muitas outras situações que nos afligem não cessaram, pelo contrário, até pioraram ao longo da semana. Isso aconteceu também com Ló. Esse homem leva dois anjos para dentro da sua casa e de repente, algum tempo depois, ele está correndo o risco de ser estuprado pelos habitantes da cidade. É isso que a palavra está mostrando para mim e para você. A pessoa que não conhece como que as coisas acontecem no reino espiritual, pode numa hora dessa pirar e falar: pô, deixa eu ir embora, deixa eu ficar na minha aqui. Que eu acho que é melhor do que ficar nessa de orar. Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Não é aquele ditado que tem por aí? Mas isso sempre aconteceu. E sabe que é um ótimo sinal? É um sinal de que a nossa oração está afetando de alguma maneira o reino das trevas. Está assustando o reino das trevas, está mexendo com o reino das trevas, a ponto deles tentarem se levantar para se opor contra os santos. Isso é batalha espiritual. E aí, eu tenho que fazer o quê? O reino da luz tem que ser abastecido pela oração dos santos. Por quê? Porque muito pode a oração de um justo. Até em cuidado ao Alberto, eu não vou usar santos, vou usar justos. Tá bom? Senão a norma pode se confundir aí, né? E a gente vê um empenho tão grande de gente que lida com as trevas. A gente vê, às vezes, uma coragem tão grande, uma disposição tão grande de adeptos do reino das trevas, que chega a deixar a gente com vergonha. Para um macumbeiro ser orientado pelo guia para pular o muro do cemitério meia-noite e abrir um túmulo recém-inaugurado, que tem um corpo que foi enterrado no dia anterior, e o guia pede para comer o fígado ou o coração do defunto, muitos desses fazem. Pelo amor de Deus. Um rapaz que eu conheço, que se converteu através da nossa pregação, ele costumava ficar, hoje graças a Deus é pastor, ele orou aqui na minha, nas nossas bodas, ele chegava a ficar quase uma semana deitado numa esteira, com comida apodrecendo do lado dele, sem poder se mexer. E ficava. Foi conversar com a Jane aí, perguntar para a Jane e para o Cleiton o que eles fizeram. Não. Para o inimigo. E as exigências são absurdas. E os caras fazem. E aí o reino das trevas, esse que tenta nos combater, é alimentado com esse tipo de coisa. Aquilo que eu falei, oração muçulmana, 5 vezes por dia, alimenta que reino? Quando a gente vê esse grupo tão grande de muçulmanos pela terra não deixar de orar 5 vezes por dia. O que nós precisamos fazer? As nossas orações fortalecem o reino da luz, o reino de Deus, fazem com que Deus manifeste a sua vontade e diga para os seus anjos, vá lá e liberte, vá lá e livre aquela pessoa. Então o que eu tenho que fazer, gente? Orar. Toda vez que nós começarmos um propósito sério de oração, pode estar certo que situações estranhas, esquisitas e adversas vão acontecer. E a leitura que você pode fazer é, minha oração não vale nada. Não fez nem cócega em Satanás. E não é nada disso. Toda oração. O grande Abraão, que a gente está vendo aqui, ó, vai ele livrar Ló da morte. A gente vê o quê? Que esse homem também viu, através da sua intercessão, através da ação dos anjos em Sodoma, um levante do reino das trevas. Ou, a gente quer esses dois caras que estão aí na tua casa. Não façam isso. Eu dou minhas filhas, elas são virgens, vocês se divirtam com elas, mas não mexe nos caras. Não, quem que é você? Um estrangeiro, cara. Ó, quer saber? Pra você não dar uma de bonzão aí achando que pode dar ordem, agora a gente vai fazer pior com você. E pulam para cima do cara. Olha o levante das trevas nessa situação. Então, a nossa leitura nessa hora é que o reino das trevas está sendo abalado, está sendo tocado, porque isso provocou o quê? Um levante do inimigo. Então ele vai tentar dar uma sacudida, ele vai tentar dar uma assustada, ele vai tentar dar uma gritada, para que a gente faça o quê? Pô, deixa eu parar com isso, mexi numa área que não é uma boa mexer. Quase sempre vem um tipo de oposição por parte do reino das trevas, porque quando a gente se põe a orar, quando a gente se põe a buscar intimidade com Deus, isso afeta o inimigo, isso afeta o reino das trevas. Por quê? Porque você está aumentando a luz de Cristo que brilha em você. E as trevas sabem que luz, ela, diante da luz, ela desaparece. Tá? Então ela vai se levantar por um tempo para tentar nos amedrontar. Aí a perseverança entra como algo que vai fazer totalmente a diferença para a vitória, que é certa, mas depende muito das nossas atitudes. Amém? É assim que Deus deseja. Eu tenho certeza que Deus queria livrar Ló. Mas parece que ele toca no espírito de Abraão para que Abraão interceda por aquela família. Deus age através da oração de Abraão. Ele quer tocar na vida. Ele sabe que Ló não é tão imprestável quanto toda aquela população. Mas ele age através da oração de Abraão. Povo de Deus, creia nisso. Ore, ore, ore sem cessar. Esse é o segredo da nossa vitória. Amém? Uma outra coisa, a oração perseverante manifesta sempre também o poder do nosso Deus. Gênesis 19, 10 e 11, por favor. Gênesis 19, 10 e 11. Porém, os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta, naquele momento que Ló estava sendo ameaçado. E feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. E agora pula lá para o verso 16. Como, porém, se demorasse, pegaram-nos os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Então houve livramento. A gente vê que a oração de Abraão gerou essa batalha entre o poder de Deus e o poder das trevas, né? Essa guerra espiritual que existe entre luz e trevas. E a gente costuma dizer, declarar, cantar, que essa guerra já está vencida em Cristo Jesus, não é? Jesus venceu o diabo. Você pode até falar isso no passado, usar o verbo no passado, porque quando a gente vai até o final lá em Apocalipse, a gente já tem aqui o atestado de óbito de Satanás, já sabe para onde ele vai, como ele vai ser derrotado, a gente já sabe tudo isso. A guerra foi vencida por Cristo Jesus, na cruz e ao terceiro dia ao ressuscitar. Ele vem e vence a morte, entrega essa vitória para a igreja. Isso já está declarado, só que essa vitória se torna palpável, visível, efetiva, toda vez que se levantam homens, mulheres, jovens e crianças de oração, de oração. Eu posso ficar aqui 72 horas seguidas dizendo para vocês, Jesus venceu, nós vamos para o céu, nós vamos para o céu, nós vamos para o céu. Nossa, vai ter nego caindo aí de sono. E a gente pode até levar essa verdade para casa. Mas a coisa funciona com muito mais impacto quando eu percebo em algumas situações da minha vida hoje essa vitória de Jesus, que já está declarada. Como que eu posso perceber essa vitória de Cristo? No caso de Abraão, por exemplo, como que ele pode perceber isso? No livramento da família de Ló, é ou não é? Os anjos vão lá, manifestam o poder de Deus, cegam a cidade toda, pegam na mão dos integrantes da família e tiram sãos e salvos da cidade. E a cidade depois é destruída. Como que eu declaro para o mundo, isso é necessário, queridos, nós não podemos viver só do porvir. Olha, o que está vindo lá é maravilhoso, eu sei disso. Mas isso não sustenta plenamente a igreja. A igreja precisa ver também essa vitória de Cristo sobre as trevas, sobre o mundo das trevas, sobre os planos de Satanás de nos roubar, matar e destruir, efetivamente sendo exercida hoje na tua vida, na minha vida, na vida das pessoas que nós amamos e por quem intercedemos. Amém? Então você pode ter certeza que a oração perseverante faz isso. Faz com que a vitória, essa vitória que já é verdadeira, já é certa de Jesus na guerra, ela se faz notar quando numa batalha dessa guerra que já está vencida, nós vencemos em Cristo Jesus. E como a gente pode vencer uma batalha da guerra que já está ganha? Satanás está atazanando uma área da tua vida, da vida de um filho teu. De repente a pessoa está trilhando caminhos perigosos, sabe, de drogas e coisa e tal. E eu estou aqui vendo toda essa situação, vendo que ele está cutucando de forma bem perigosa o reino das trevas. Eu sei que aquele reino tem poder de atraí-lo. Então eu começo aqui a clamar, clamar, clamar, clamar. de forma perseverante. No dia seguinte, ele costumava chegar 1 hora da manhã, ele chegou às 5. Meu, o que aconteceu com a minha oração? Vai fundo porque deve estar mexendo com o reino das trevas. Porque os caras do lado de lá estão se empenhando muito mais para destruir a vida dessa pessoa que você ama. E aí você tem que fazer a tua parte. E a tua parte o que, que é? Ser igreja, ser corpo de Cristo, orar de forma perseverante. Oração da fé, essa que liberta, essa que restaura, essa que cura. Ela tem que ser feita como? De forma unânime. Você precisa concordar com o teu irmão nessa oração, nessa postura de oração. Você precisa fechar a boca para a murmuração e para as fofocas e abri-la para adorar a Deus e para orar. É assim que o reino das trevas é derrotado. E sempre, queridos, sempre nessa postura, o inimigo é derrotado nos seus planos e Deus é glorificado. Amém? Você acredita nisso? Diz um amém bem forte. Amém. Glória a Deus. Então, na oração perseverante, sempre se manifesta o poder de Deus. Agora eu queria rapidamente falar um pouquinho do perfil de um homem de oração que a gente vê aí nesse trecho da vida de Abraão. A gente percebe na história de Abraão e Ló algumas características marcantes na personalidade deles, na relação que eles têm com Deus. Tá? A primeira coisa que a gente vê, uma pessoa de oração, ela tem uma preocupação em ter um bom relacionamento com Deus. O que, que é isso? Ao contrário do que muitos ensinam, toda a ação de Deus sobre as nossas vidas, ela merece, da nossa parte, fidelidade, quebrantamento, humilhação, humildade, dependência, santidade, tudo isso para que Deus haja de maneira absoluta nas nossas vidas. Tá? Ele é fiel, mas ele exige de mim também compromisso. Algumas situações que eu tenho que viver para que Deus me abençoe. Amém? Salvação veio, é de graça, eu não merecia, recebi. Agora, santidade é pedida por Deus. É pedida por Deus. A gente vê na Bíblia uma relação de coisas que atrapalham o fruto da oração. Você pode ter uma vida de oração perseverante, intensa, mas se há situações na tua vida que você está vivendo e que vão contra aquilo que a palavra ensina, a palavra diz que as nossas orações são impedidas. Arruma a tua casa e depois conserta isso. E no perfil, principalmente de Abraão, a gente vê isso. Tá? A preocupação de ter um bom relacionamento com Deus, de mostrar fidelidade para esse Deus que é tão fiel com ele. Gênesis 13, vamos ler rapidamente esse trecho, que vai de 1 a 13, por favor. Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. Até o lugar do altar que outrora tinha feito, e aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gados e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam essa terra. Disse Abraão a Ló, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló, nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Olha a diferença de um e outro, e isso que eu gostaria que a gente atentasse, porque nós não podemos, como justos, como igreja, vivermos de qualquer maneira. Então, a gente vê essa situação. Quando o tio e o sobrinho vêm, sobem do Egito, eles estão muito abençoados por Deus. Cada um deles tem um rebanho enorme que precisa para sobreviver de pastagens. De repente, à medida que eles vão chegando perto de Canaã, as pastagens diminuem e começa a haver briga entre os pastores que pastoreiam o rebanho de Ló e os que pastoreiam o rebanho de Abraão. O que que Abraão faz? Ele diz assim: eu não quero briga entre nós somos parentes. Sabe, um cara temente a Deus, ele não provoca confusão, ele não espalha, ele ajunta, ele tem o coração benigno. Isso estava nesse homem. E aí ele diz assim: pô, vamos evitar confusão. Uma outra coisa, a característica de um homem de oração é a fé. Olha o que ele diz, a fé, e parece que essa fé traz um desapego as coisas materiais. Porque ele vira para o sobrinho, diante de uma terra que não é toda ela boa, para que rebanhos possam crescer, se reproduzir, e diz assim: está vendo tudo isso aí? Ó? Escolhe primeiro o teu pedaço. Se você escolher para cá, eu vou para lá. Se você escolher para lá, eu vou para lá. Aí, Ló, né? Tá nem aí, cara. O cara quer se dar bem nessa terra. Teve um convívio estreito até com seu tio, viu Deus agir através da vida dele, viu como esse tio obedeceu à voz de Deus e saiu da sua terra para correr atrás daquilo que Deus tinha para ele. Ele viu tudo isso, mas tem nego que não aprende, passa a vida inteira em comunhão com os irmãos e não consegue ser. Aí ele bate o olho e vê um terreno verde, cheio de pastagens e um meio deserto. Eu quero esse. Só que esse, as pastagens iam até as portas de Sodoma. Então ele vai, leva todo. Abraão, fica tranquilo, querido. Vai lá, vai para lá, eu vou para o outro lado. Foi para o lado mais difícil. Mas é um cara cheio de fé, que sabe que o destino dele está nas mãos de Deus. Ele está fazendo aquilo que o coração benigno dele está mandando. E não está preocupado com a falta de sustento. Não está preocupado com o que os olhos veem. Isso é uma outra característica do povo de oração. A gente começa a se desligar dos olhos naturais, do que os olhos veem. A gente começa a pensar mais no invisível, na promessa, no sobrenatural. E essa foi a postura de Abraão. E o outro pegou e foi para o lado errado. Tanto que viu que deu. A porcaria que deu. E diz lá, os homens de Sodoma eram maus. Mas ele não está nem aí. Ele quer continuar a ser rico, ele quer continuar a ter um grande rebanho, Ló quer ter poder. E o outro queria servir a Deus. Então nós que vamos viver orando, clamando, para que Deus seja glorificado nas nossas vidas, nós não podemos jamais viver de qualquer maneira. Precisamos ter o coração benigno, precisamos ter o fruto do Espírito. Vai lá em Gálatas 22 e lê tudo o que diz sobre aquele que tem o Espírito Santo e que exterioriza isso através de atitudes. Você vai ver coisas lindas e maravilhosas que nós precisamos viver, todas elas. Porque, como a gente diz sempre aqui, não são frutos do Espírito, é o fruto do Espírito, é aquela relação toda que Paulo dá em Gálatas. Então a gente precisa viver daquele jeito. Então, a vida de uma pessoa de oração se caracteriza pela escolha correta de suas prioridades. É aquilo que diz em Mateus 6,33, põe para mim, o texto que todo mundo conhece, mas eu... Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Abraão estava vivendo isso, exatamente isso. Eu quero fazer a vontade de Deus, eu não quero brigar com você, meu sobrinho. A gente é sangue do mesmo sangue. Eu não quero causar confusão aqui, eu quero promover a paz. Então vai para onde você escolher, eu vou para o outro lado, para que não tenha mais confusão entre os nossos empregados. Ele agiu dessa maneira, mas ele estava o quê? querendo fazer a vontade de Deus, buscando o reino de Deus e a sua justiça. E o resto, Deus ia acrescentando na vida desse homem. Tanto que ele não sentiu necessidade de uma terra mais abençoada em pastagens. Por quê? Porque Deus providenciou isso, viu o coração desse homem. Uma outra coisa. O homem de oração sabe bem, tem noção do que é fidelidade. A Bíblia relata, uma certa altura nesse trecho, uma guerra que envolveu Sodoma e Gomorra. E o rei que invadiu essa cidade sequestrou os habitantes da cidade, levando a família de Ló, todos os pertences da família, levou tudo embora, sequestrou todo mundo. E Abraão, sabendo disso, foi atrás com seu exército, derrotou esses reis, trouxe de volta a família de Ló e todos os pertences. E aí acontece esse encontro curioso. Gênesis 14, 18 a 20, por favor. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Esse é o encontro com esse rei de Salém, esse tal de Melquisedeque, né? O xará do marido da Silvia. O Mel que está aí, não? Não? Ah, a Silvia está. Silvia escondida ali. E dizem que isso seria uma pré-figura de Cristo, tá? Mas o interessante que a gente vê é: esse homem está sendo abençoado por Deus, esse homem está sendo guardado por Deus, esse homem recebe bênçãos materiais da parte de Deus. O que ele faz? Ele, quando encontra esse sacerdote Melquisedeque, ele dá o dízimo de todas as coisas que ele vinha trazendo. Abraão dá o dízimo de tudo a Melquisedeque. Diante dessas atitudes de fidelidade a Abraão, ele recebia sempre da parte de Deus o melhor. Olha só as palavras que Deus diz para Abraão. Gênesis 15, verso 1, por favor. Gênesis 15, verso 1. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. O teu galardão será sobremodo grande. Amém? Então, o homem de oração, a mulher de oração, aquela pessoa que ora e que está acostumado a ver Deus abençoar, atender as suas orações, ele tem uma noção muito séria de fidelidade. Por quê? Porque ele geralmente é alvo da fidelidade de Deus. Mas ele, conhecendo a vontade de Deus, ele sabe que essa fidelidade não pode ser só de Deus para conosco. Nós também precisamos ser fiéis. Aqui, por exemplo, nesse texto, fala de coisas materiais. Melquisedeque recebeu de Abraão o dízimo de tudo que ele tinha pego nessa batalha. Ó, 10% de toda essa riqueza vai para você. Está dando o dízimo disso. E aí a gente vai lá em Malaquias e vê Deus dando uma dura no povo de Deus, dizendo assim: vocês me roubam. Aí os caras, como se não soubessem, mas a gente rouba em quê? Nos dízimos e nas ofertas. Quando o povo, que é chamado povo de Deus, vive debaixo da orientação de Deus, debaixo da vontade de Deus, clamando a esse Deus, querendo intimidade com esse Deus, mas não tem compromisso, por exemplo, em ser fiel nessa questão, Deus chama atenção. Isso é muito interessante que a gente vê nesse trecho da vida de Abraão. Um homem tão fiel a Deus, tão temente a Deus, que buscava intimidade com Deus, esse aspecto também não é esquecido. Ele está absolutamente desapegado com as coisas terrenas. Ele busca em primeiro lugar o reino de Deus e ele é abençoado com isso. Ele tem uma noção muito grande do que é fidelidade a Deus. Por quê? Porque se eu clamo por fidelidade, eu preciso ser fiel. E, gente, nós estamos começando a viver a crise financeira mundial. Crise financeira mundial. A crise que vai bater nos nossos bolsos. E graças a Deus que essa igreja não vive essa maldita realidade que a igreja brasileira vive. Que dizem que os membros de igrejas evangélicas, somente 25% dos membros das igrejas evangélicas no Brasil são dizimistas fiéis. A fonte da vida sempre foi grandemente abençoada nesse ponto. Muitos, muitos são fiéis. Tanto que nós somos um número pequeno, com as contas grandes, e Deus tem honrado essa casa. Deus tem honrado esse ministério. Nunca envergonhamos o nome do Senhor com cheque sem fundo, com qualquer tipo de falta de pagamento. E eu glorifico a Deus por isso. Deus é glorificado. Deus é glorificado quando a gente age assim. Agora, é necessário que no momento em que eu estou vendo que aquilo que está entrando no bolso está cada vez mais curtinho, eu preciso arrumar coragem, eu preciso arrumar fé suficiente para continuar a ser fiel com Deus nessa área. Por quê? Porque se o meu salário, se aquilo que eu recebo diminui de um mês para o outro 30%, Deus, dá-me coragem para que agora eu tire ainda 10% para enfiar na igreja. Porque muitas vezes é por aí que o inimigo vai. É por aí que ele mostra para o mundo e para nós mesmos a nossa falta de coragem, a nossa falta de fidelidade. E nessa hora que a situação está começando a cair na nossa cabeça, a gente precisa ter fidelidade suficiente para clamar para Deus e falar: Senhor, com toda tranquilidade, com toda certeza que Deus vai abençoar. Por quê? Porque Ele tem visto a tua fidelidade. O inimigo se levanta, o inimigo tenta tirar a tua coragem, mas você vai e se mantém firme, como fez Abraão. E sempre abençoado. Por quê? Porque tinha as características da vida de um homem que ora e que crê naquilo que faz. O homem que não vive uma vida de oração, primeiro, ele não pode ser um bom exemplo, não gera discípulos fiéis a Deus. E aí é o caso de Ló. Ló, que andou um tempo com Abraão, que podia ter aprendido com Abraão sobre fé, sobre responsabilidade com Deus, sobre fidelidade, não aprendeu nada. Tanto que os futuros genros, diante da orientação de Ló, ó, são anjos, estão dizendo que a cidade vai ser destruída. Ah, ô sogrão, está tirando o sarro da minha cara, né? Está brincando comigo, que isso? Aí o anjo já não deu muita bola, porque já devia conhecer o coração dos dois, né? Pegou na mão o resto da família e levou embora. E o que a gente sabe que acontece, que é famoso nessa história, nessa fuga de Abraão, de Ló, de Sodoma? O anjo diz assim: não olhem para trás. O que ele quer dizer com isso? Não, ó, daqui para lá é o livramento, vocês vão viver o livramento de Deus, não é para sentir saudade da época do pecado, não é para sentir saudade dessa cidade maldita, não é para sentir saudade desse tempo que vocês se misturavam com o reino das trevas. E o que aconteceu? A mulher, com o coração pesaroso de deixar aquela vida lá atrás, bateu o olho para trás e virou uma estátua de sal. O exemplo que Ló deu. Olha a família dele. Futuros genros que não foram impactados de forma nenhuma pela fé dele, que deveria ser a mesma de Abraão. Não acreditaram, morreram na destruição da cidade. A esposa, completamente tomada pelo mundo, contaminada pelo mundo, pelos valores do mundo. É isso que importa para mim. Por isso eu vou olhar, dar uma última olhadinha para trás, porque eu estou morrendo de saudade. Meu coração está pesaroso, está ficando lá naquela cidade maldita. E o castigo vem sobre ela também. Depois, o que as filhas de Ló fizeram com Ló também, vocês leiam aí, vocês vão ver que a pessoa que não tem desejo ou não tem temor a Deus, pode até parecer que caminha com Deus, mas não vive coisa nenhuma. E os resultados vão aparecendo uns depois dos outros. É exatamente o contrário do que acontece com uma pessoa de Deus, com uma pessoa que dá testemunho. Lembram o texto que a gente leu? Acho que era Salmo 50, verso 15. Para que nós invoquemos o Senhor no dia da angústia. O que diz depois? Ele nos livrará, é promessa de Deus. E depois? E nós o glorificaremos. Essa é a ordem das coisas. É isso, por isso que Deus tem compromisso com a igreja. O povo que ele tem mais... Deus ama o ser humano. Mas tem um povo que ele tem um compromisso de fidelidade, de ação sobre esse povo. E são vocês, somos nós. Existem promessas para as nossas vidas. Mas ele deseja que a gente viva de uma maneira a buscar, mostrar para ele, olha, eu tenho fome e sede de justiça. A palavra que o Silvio trouxe na quarta-feira falava exatamente disso, gente. Fome, fome. Ele deu exemplos assim maravilhosos, absolutamente felizes. Que tocou no meu coração. O Espírito Santo estava me cobrando. Como dizendo assim, ó, tem que viver dessa maneira. Cobrando o pastor da igreja. Porque na verdade eu acho que a gente não tem fome suficiente. Ainda mais eu que sou um glutão, peço perdão aos irmãos, mas eu gosto de comer, gente. Eu gosto de comer. Quase que nem o Fábio. Nós gostamos de comer, não é, Fabinho? Mas será que a gente sacia a nossa fome espiritual da mesma maneira, Fábio? Nossa, cara, aí aumenta a minha vergonha pelo pecado da glutonaria. A gente precisa viver essa vida enxergando tudo isso, enxergando todo o quadro. O inimigo está de um lado querendo nos destruir. E Deus está do outro lado querendo nos abençoar. Nós estamos no meio de uma batalha espiritual pelas nossas vidas. Um quer matar e o outro quer salvar, abençoar, honrar as nossas vidas. A nossa postura deve ser de olhar sempre para o Senhor. Cooperar, se é possível que eu possa usar uma palavra dessa, cooperar com o Senhor. Esse negócio de dizer, ó, você não precisa ajudar Deus, Deus não precisa de ajuda. Mas ele estabeleceu o plano de salvação e de santificação dessa maneira. Olha, você quer ser abençoado? Faça isso, isso e isso. Você quer ser salvo? É só dizer sim para Jesus, pronto. Mas você quer ser santificado? Você quer ser abençoado? Você quer ser usado por mim, pelo poder, pela minha santidade? Você quer ser reconhecido como um homem e mulher de Deus? Então você precisa andar dessa maneira. E uma das principais coisas, daquilo que abre as portas para essa realidade de Deus em nossa vida, de intimidade com Deus, é a oração. Nessa vida de oração, Deus vai não só responder aquilo que você precisa, as orações que você tem feito pelo teu marido, pela tua esposa, pelos teus filhos, pelas tuas finanças, não é só isso que ele vai responder. Ele vai responder aí também, mas ele vai moldando a nossa vida, moldando o nosso caráter cristão. Porque você olha um homem de oração como Abraão, você olha um homem de oração como Moisés, você olha um homem de oração como Paulo, você vê características nessas pessoas que são gritantes. No sofrimento continua a acreditar. Consegue até tirar do cara uma adoração sincera, no meio da paulada. Acredita sempre, persevera sempre. Busca, se preocupa com o testemunho que está dando, se preocupa em ser fiel a Deus, todas as características que nós precisamos buscar. E lógico, dentro do nosso propósito da semana passada, oração e unidade. Unidade, unidade, queridos. Unidade, vamos caminhando na mesma direção, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Igreja, que um olha para cá, o outro olha para lá, o outro olha para baixo, o outro olha para frente, não demonstra unidade. E de repente as bênçãos são impedidas por aí. Unidade, unidade. Chora pelo teu irmão que está passando dificuldade. Se alegra com ele quando vier a vitória sobre a vida dele. Lembra-se dos teus problemas todos os dias, mas não esquece de orar pelos propósitos de oração. Se você, quando estiver orando por esses propósitos, não tiver nenhum problema na área de saúde, lembra de quem tem e chora por ele, clama por ele para que o Senhor o levante do leito de enfermidade. Deus quer esse ambiente para enviar os anjos, para trazer libertação, para operar maravilhas, para que o poder de Deus se realize na vida de cada um de nós, para que a gente veja anjos agindo. Ele vai estar dando ordem aos anjos, para os anjos irem e abençoar hoje a tua vida, para que fique patente para o mundo que Jesus já ganhou a guerra. Mas Ele vai mostrar isso na batalha diária de cada um de nós. Amém? Mas precisa de perseverança. Precisa de compromisso. Precisa de postura. Amém, igreja? E é por isso que a gente vai estar orando agora. Por favor, vamos ficar de pé, queridos. Só para terminar. Inspirando-nos no exemplo de Abraão. Ele sempre buscava a presença de Deus em oração. Ele orava de forma perseverante até ver o poder de Deus. Ele não fazia nenhuma concessão ao pecado, pois sabia que a resposta de Deus estava atrelada à sua obediência. E era um homem absolutamente desarraigado das coisas do mundo, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Amém? Deus e Pai Todo-Poderoso, louvado seja o teu nome. Nos ajuda, Senhor Deus. Queremos que o perfil, Senhor Deus, de cada um de nós, o perfil cristão, Senhor amado, seja como a Bíblia nos orienta, Senhor. Ajuda cada um de nós, a começar por mim, Senhor Deus. Tem misericórdia, perdoa-nos, renova-nos, Senhor Deus. Que o Senhor não tenha contra nós que estamos deixando o primeiro amor, que estamos deixando a alegria de sermos salvos, de sermos filhos de Deus em Cristo Jesus, do Senhor nos chamar de irmãos. Eu clamo, Senhor Deus, que o Senhor possa olhar para cada um esta noite, Senhor Deus, e nos visitar de forma tremenda, de forma poderosa, como só o Senhor pode fazer. Agora eu vou pedir que você dê um passo de fé e venha aqui à frente. Eu quero continuar orando, mas eu quero que você venha à frente. Se você deseja continuar recebendo oração, se você deseja manter esse propósito que o Espírito Santo tem colocado nos nossos corações, cadê a Daniele? Já tem notícia? Já está melhor? É? Tá bom. Então nós vamos também aproveitar e orar pela Luana, pela filha da Daniele e do Rodney. Teve uma convulsão, é? Está no hospital agora nesse momento, mas as notícias são boas, situação estável, é isso? Deus e Pai Todo-Poderoso, louvado seja o teu santo nome. Oh, Paizinho querido, o Senhor é mais real para nós, ó Pai, do que o ar que respiramos. Então, Senhor Deus, nos ajuda a sentirmos por Ti, Senhor Deus, um desejo maior, ó Pai, do que temos de nos alimentar, Senhor Deus. Pai, vai mudando o nosso interior, Senhor amado, para que a gente se alimente não só do alimento físico, Senhor Deus, material, mas principalmente do que sai da boca de Deus. Nos ajuda, Senhor Deus. Olha para a tua igreja, Senhor. Aquilo que tem nos faltado, derrama dos céus, ó Pai. em forma de misericórdia, Senhor Deus, para as nossas vidas. Nos ensina, fala conosco. Enche-nos de coragem, Senhor Deus, para fazermos a Tua vontade, para perseverarmos, Pai, numa vida de oração, para irmos atrás de cumprirmos todo o nosso dever, Senhor Deus, para com a nossa fé, para com aquilo que a palavra pede a nós. Paizinho querido e maravilhoso, visita cada um aqui na sua aflição, na sua necessidade. Eu peço, Senhor Deus, neste momento, como igreja, que o Senhor aquiete o coração da Daniela e do Rodney. E visite de maneira poderosa a Luana, Pai, no nome de Jesus. Entra, Senhor Deus, com a Tua providência. Tu és Deus de cura, Tu és Deus de milagres, ó Pai. Visita, Senhor Deus, a Tua filha ali naquele local, naquele hospital. Entra com a Tua providência, Pai, abençoa. Visita também o Elisir, Senhor Deus. Renova a vida dele, Pai. Tira ele do leito de enfermidade. Abençoa, Senhor amado, a Sueli também. Restaura plenamente a sua saúde. Visita todos aqui, Senhor Deus, que porventura tem uma enfermidade, Senhor amado, atrapalhando a sua vida. Enfermidades físicas também podem ser tocadas pelo Teu poder. Vimos isso na Tua palavra, Senhor Deus. Vivemos isso já muitas vezes. Ser glorificado, Senhor Deus, no nosso corpo, Pai, curando-nos, restaurando-nos, trazendo saúde aonde há enfermidade, Senhor Deus. Para que nós possamos torná-lo conhecido, Senhor Deus. Para que nós possamos declarar que o nosso Deus também cura, o nosso Deus também restaura, Senhor amado. Eu clamo, Senhor Deus, que o Senhor renove a nossa alegria, Senhor Deus. Temos estado aflitos, ansiosos, angustiados, entristecidos, perplexos, Senhor Deus, mas sabemos que o Senhor tem remédio para tudo isso. Por isso, Senhor Deus, neste momento, humildemente, nós nos prostramos, Pai, diante da Tua santidade, clamando a Ti, Senhor Deus, vem nos visitar, vem nos abençoar, vem arrumar, Senhor Deus, aquilo que precisa ser restaurado. Nos dá coragem, Senhor Deus, para permitir que o Senhor haja nas áreas da nossa vida. Nos dá coragem, Senhor Deus, para exercitarmos a nossa fidelidade. Nos dá coragem, Senhor Deus, para liberarmos perdão, Senhor amado, para aqueles que nos ofendem. Nos dá coragem, Senhor Deus, de recebermos, ó Senhor Deus, o pedido de perdão daquele que nos magoou. Senhor, nos visita, Pai querido. Dá-nos coragem, Senhor amado. Que nós possamos ser, assim como Paulo orientou, desarraigados deste mundo, dos valores que ele tem, Senhor Deus. Porque o mundo hoje passa por situações tão aflitivas. E nós sabemos, ó Senhor Deus, que um dia, quando o mundo estiver passando por necessidades, o inimigo vai levantar, ó Pai, aquele que é contra tudo que há em Cristo, aquele que é chamado de anticristo, e ele por um tempo resolverá os problemas do mundo, Pai. Eu clamo a Ti, Senhor Deus, que nós, desarraigados dos valores deste mundo, jamais venhamos a ser enganados, ó Senhor Deus, pelas astutas ciladas do inimigo. Tira, Senhor Deus, de diante dos nossos pés o laço do passarinheiro. Senhor amado, que possamos estar olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Cristo Jesus. Abençoa cada um. Pai, o maior problema que há aqui, Senhor Deus, a maior dificuldade, a maior luta, que o Senhor dê fé suficiente esta noite para o Teu filho, para a Tua filha, Senhor Deus, em Cristo Jesus, vencer esta batalha, para que o Senhor seja glorificado. Seja qual for a medida, Pai, em que o reino das trevas está tomando conta dessa área, Senhor Deus, Tu tens o poder, todo o poder, para livrar, para abençoar. Envia os Teus anjos, dá ordem a eles, ó Senhor Deus, que nos visitem em nossas vidas, nos nossos lares, restaurando, tocando, operando milagres e maravilhas. Abre as portas, ó Senhor Deus, de bênçãos, bênçãos profissionais, bênçãos financeiras, livramentos nessa área, Pai. Vivemos no tempo da crise financeira, Senhor Deus. Mas nós vemos, ó Senhor Deus, como um homem de oração vive nesse momento. Vimos a fé de Abraão diante de uma terra, Senhor Deus, que não podia suprir os dois rebanhos. E ele mesmo assim, com fé, Senhor Deus, agiu segundo a Tua vontade, segundo a Tua direção, segundo a Tua santidade, ó Senhor Deus. Nos ajuda para que façamos isso, que sejamos corretos nas nossas atitudes, que busquemos o conselho do Espírito, Senhor Deus, para tomarmos decisões. Que o Senhor nos dê do Teu poder, que as nossas mãos sejam portadoras do poder de Deus, ó Senhor amado, para libertar, para curar, tudo no nome poderoso que está sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Aquieta a nossa alma, Senhor Deus, que possamos entrar num sossego, Pai, por termos fé, esperança inabalável em Ti, Senhor. Que os nossos olhos vejam todos os livramentos que o Senhor tem para nós. Que o Senhor vá dando ordem aos Teus anjos, ó Pai, para que respondam ao clamor que se faz neste lugar. Que o Senhor esteja atento para toda lágrima, para toda tristeza, Senhor Deus, para toda apreensão. Que o Senhor primeiro nos cure, Senhor Deus, e depois, Pai, toque nessa situação que nos levou a isso. Paizinho querido, liberta, salva, opera as Tuas maravilhas, cura, restaura o nosso interior, enche-nos, ó Senhor Deus, da disposição de sermos fiéis, dá-nos temor, cada vez mais temor, ó Senhor Deus, que possamos andar em temor, ó Pai, para que nós sejamos usados por Ti, para que o mundo veja Cristo em nós, para que o mundo Te deseje, para que o Senhor seja glorificado através da história das nossas vidas. Abençoa, Pai, o Teu povo. Abençoa, Senhor Deus. Que possamos continuar perseverantes. Que possamos continuar vigilantes. Que possamos, ó Senhor Deus, com a nossa vida de oração, em unidade, Senhor Deus, vermos o poder de Deus se manifestando todos os dias, ó Pai. Tudo isso para a honra e glória do Teu santo nome. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Graças Te damos pela nossa salvação. Graças Te damos pelo nosso nome escrito no livro da vida. Te louvamos por tudo que Tu és. Te louvamos, ó Senhor Deus, também pela obra que o Senhor tem realizado nas nossas vidas. Te louvamos pela Tua santidade, pela Tua justiça, pela Tua perfeição. Declaramos o nosso amor por Ti, ó Pai, e o desejo ardente de Te servir sempre, Senhor Deus, sem jamais esmorecer, sem jamais desistir. Por isso, Pai, firma os pés de todos, ó Senhor Deus, todos os Teus filhos nesta terra, todos aqueles que foram salvos pelo sacrifício de Jesus, sejam renovados, ó Pai, para que o testemunho, Pai, seja um testemunho poderoso, que honre e glorifique Teu santo nome. Nós fazemos esta oração no nome daquele que está sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Receba, Senhor Deus, a nossa gratidão. Receba, Senhor Deus, o nosso reconhecimento. Queria que você desse uma salva de palmas para Jesus. Mas eu queria que você abrisse tua boca também e adorasse a Deus. Agradece aquilo que você ainda não recebeu. Agradece aquilo que você tem certeza que virá. Senhor, eu te louvo e te agradeço pela libertação dos filhos, pela restauração da minha vida financeira, pela restauração do meu casamento. Eu te louvo e te agradeço pela cura das enfermidades. Eu te louvo e te agradeço pela unidade da igreja. Eu te louvo e te agradeço, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos mantido fiéis. Eu te louvo e te agradeço pela coragem que o Senhor tem nos dado. Nós não vamos desistir, porque o Senhor é conosco. Oh, Pai, louvado seja. Tu és infinitamente maior do que o inimigo das nossas vidas. Louvado seja. Aleluia. Glória a Deus.